Os Estados Unidos não são a Grécia nem Portugal, diz Barack Obama. Nuno Pérez, distinguido com o Prémio Ciência 2011. E novas medidas de austeridade aprovadas em Itália. De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 70 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Boa noite. Os Estados Unidos não são a Grécia ou Portugal. Estas foram as palavras do presidente norte-americano Barack Obama à saída da conferência de imprensa. Barack Obama está num estado de nervos, tal como os republicanos. Após 5 rondas de negociações, não há acordos. Os republicanos não aceitam que o teto da dívida que já foi alcançado por parte dos norte-americanos seja aumentado. Já Barack Obama procura que tal aconteça pela 42ª vez desde o ano de 1980. Atualmente, os Estados Unidos da América têm uma dívida de 14 mil milhões de dólares, o que corresponde, aproximadamente, a 10 mil milhões de euros. E tal como aconteceu com a Grécia e Portugal, a Moody's está muito perto de classificar como um nível de incumprimento os Estados Unidos da América, ou seja, a falência ou a bancarrota, tecnicamente falando. Ora, é verdade que a Grécia está muito perto desse patamar, mas os Estados Unidos não é por serem os Estados Unidos que estão menos longe disso. Aliás, a Moody's já ameaçou que a qualquer altura pode descer, e sobretudo nas próximas semanas, o nível dos Estados Unidos da América para incumprimento, ou como disse tecnicamente, bancarrota. Se tal acontecer, poderemos ter uma crise mundial sem precedentes. Barack Obama justificou que este endividamento surgiu devido, primeiro, à baixa de impostos, segundo, aos dois conflitos bélicos em que os Estados Unidos estão envolvidos, e terceiro, a crise financeira. Por este motivo, Barack Obama defende que o nível máximo de endividamento da dívida, conhecido como o teto da dívida norte-americana, deve ser aumentado. E porque estamos perto das eleições nos Estados Unidos de 2012, não há quem queira ceder. Barack Obama radicaliza cada vez mais a necessidade de aumentar o teto da dívida norte-americana. Já os republicanos defendem e continuam a defender irredutivelmente a manutenção do nível máximo. Barack Obama não quer aumentar impostos e prejudicar as pessoas comuns. Já para os republicanos, o ponto de vista é diferente. É possível aumentar a receita e diminuir despesas, e isso passará também certamente pelo aumento de impostos. O problema, e o mais grave de tudo, é que se até agosto, ou seja, até daqui a menos de um mês, não houver uma resolução, o que irá acontecer é que os Estados Unidos da América, pela primeira vez desde que se tornaram independentes, não terão como pagar nem juros da dívida, nem salários, nem pensões. Isto poderá levar a uma crise mundial, como disse, sem precedentes. E também estará dependente da decisão ou da posição da Moody's, da Fitch e da Standards & Poor's, que poderão, a qualquer momento, relegar o nível de Estados Unidos da América para incumprimento. E na Itália foram hoje aprovadas, sem surpresa, as novas medidas de austeridade, que acarretarão mais custos e sacrifícios para as classes mais baixas e médias também. 314 deputados no Senado italiano votaram a favor do novo plano de austeridade, enquanto que 280 votaram contra. Houve ainda 9 abstenções. Portanto, sem surpresa, este novo plano de austeridade, que deverá fazer com que o Estado encaixe 48 mil milhões de euros até este ano, até o final deste ano, ou melhor, até o final de 2012, peço desculpa, este plano foi então aprovado. Prevê-se que, até 2014, o Estado italiano consiga encaixar à custa de diminuição de despesas e aumento de receitas, sobretudo através do aumento de impostos e da carga fiscal, 79 mil milhões de euros. Mas desengane-se quem pensar que isto pode resolver a crise na Itália. É que este aumento de impostos, aliás, e de redução de despesas, pode não ficar por aqui. Esta é uma medida provisória. Um professor da Universidade Americana de Roma, James Wilson, defende que diz muitas pessoas estão a sofrer, particularmente as classes médias e as classes baixas, as classes trabalhadoras, as classes mais pobres. O que significa que haverá quase certamente protestos, mas eu penso que é muito improvável que venham a ter as mesmas proporções que tiveram na Grécia. Entretanto, enquanto o novo plano de austeridade era votado, já algumas centenas de pessoas se concentravam nas imediações do Senado italiano. Uma dessas pessoas declarou ao canal televisivo europeu Euronews: "Estou aqui por muitas razões. Não estou realmente feliz com este governo, nem pela forma como as coisas estão a ser resolvidas. Sinto, como qualquer outra pessoa, que estão a roubar uma parte de mim. Tenho o sentimento que a Itália é um grande país, mas já não se pode viver mais aqui." Estas foram então as declarações de um dos presentes, uma das várias centenas de pessoas que estiveram presentes no local, no Senado então, nas imediações do Senado, enquanto era aprovado este novo plano de austeridade. E os bancos portugueses passaram nos testes de stress bancário. Todos os bancos portugueses tiveram nota positiva no teste, ou seja, o mínimo de 5% de reserva de capital. Ora, estes dados foram sobretudo positivos para o BES, o Banco Espírito Santo, e não para o Espírito Santo Financial Group, mas pelo primeiro. O BES foi o melhor banco português, ou seja, o banco português mais bem classificado, e foi o único que se livrou de medidas sérias, ou de avisos sérios, por parte do BCE e também do Ministério Público Português. Houve 8 bancos dos 91 que foram a votos ou provas que chumbaram, mas nenhum deles é português, embora, a julgar por mais uma descida de rating da Moody's, até possa não parecer. Aliás, CGD, BCP, BES, Espírito Santo Financial Group e também o Montepio viram hoje a sua credibilidade ser relegada para a categoria de BA1, a tal conhecida como lixo. Ora, esta decisão, a olhar esta informação, chegou-nos mesmo há alguns instantes, há cerca de 20 minutos. O BCE divulgou os dados dos resultados deste teste de stress por volta das 17 horas, ou seja, às 20 horas, portanto, 3 horas depois, a Moody's desceu então o rating destes 5 bancos. Aliás, desceu o rating de 7, mas 5 deles acabaram mesmo por ir parar a nível de lixo. O BPI está no nível mínimo, aliás, antes da categoria de lixo. Está então a nível BAA3. Esta decisão já tomou mais uma vez, aliás, já mereceu mais uma vez, críticas duras por parte de entidades nacionais. Ontem, no dia 14 de julho, o site da Moody's esteve temporariamente indisponível, novamente devido a um ataque. Aliás, parece já coisa comum no site da Moody's, a agência financeira que tem sido criticada fortemente, como nunca até aqui, mesmo por algumas entidades norte-americanas, sobretudo por europeias e também por portuguesas. Aos sábados deu uma volta na Marginal com a Rádio Antena Web. Durante 60 minutos, António Marcial faz uma passeata consigo pelos anos 80 e pela música portuguesa. Volta na Marginal, um programa para descontrair aos sábados à tarde na sua Antena Web. Volta na Marginal, às 3 da tarde na Rádio Antena Web. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores. Uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em duas horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. Nuno Peres, professor na Universidade do Minho, foi ontem distinguido com o Prémio Ciência 2011, atribuído pela Fundação Carlos Gulbenkian. O prémio foi atribuído ao professor, aliás, da Universidade do Minho, que também está a trabalhar num projeto científico com alguns professores da University of Manchester, que venceram o prémio Nobel da Física, aliás, no ano de 2010. O português Nuno Peres é então assim distinguido com este prémio, irá receber a sua quantia, 50 mil euros, no próximo dia 20 de julho, o dia em que se assinala o falecimento de Carlos Gulbenkian. Em declarações à imprensa, Nuno Peres diz que fiquei surpreendido e muito feliz. O júri reconheceu o trabalho que tenho feito na área do grafeno. O grafeno é um tipo de sólido constituído sobretudo por átomos de carbono. Nuno Peres está a investigar como é que a eletricidade o atravessa, bem como é que a luz o absorve. Isto poderá ter alguns avanços tecnológicos e também ambientais. Ora, por isto mesmo, Nuno Peres foi então ontem, dia 14, distinguido com o Prémio Ciência 2011, que, como disse, é atribuído anualmente pela Fundação Carlos Gulbenkian. Mark Zuckerberg está à beira de um ataque de nervos. O criador da rede social mais conhecida do mundo, o Facebook, está a ser, digamos, ameaçado pela Google+, a nova rede social na internet. É a tentativa do Google entrar finalmente nas redes sociais depois de dois projetos anteriormente terem falhado. Mas desta vez parece que o Google+ está mesmo a ter sucesso. Já estão registados nesta nova rede social 10 milhões de utilizadores. Um número, aliás, muito grande. Clicam cerca de 100 milhões de vezes ao longo do dia nos botões 1, 2 e 3 de anotação, de posts e fotografias. O Google+ oferece 6 funcionalidades, isso aqui num site norte-americano, que o Facebook ainda não oferece. A principal diferença está nas conferências por chat em vídeo. Até porque o Facebook não tem aquilo que tem a Microsoft e o Google, que neste caso é uma parceria entre os dois gigantes, ou seja, entre o serviço de buscas Google e o produto de conversação online Skype. Através desta parceria, os utilizadores do Google+ podem falar via vídeo com membros do Skype e vice-versa. Também é possível, através desta conversação chat em vídeo, que os utilizadores possam ou não conversar com pessoas que não conhecem, algo que no Facebook não é possível, já que para haver conversação em vídeo, algo que só foi lançado depois da Google+ o ter feito, é obrigatório, aliás, que os membros se conheçam e que estejam adicionados como amigos. No Google+, essa opção, ou melhor, essa obrigatoriedade não acontece, embora fique ao cargo do utilizador se quer ou não conhecer novas pessoas. Até 10 pessoas é o máximo que o Google Plus suporta, tantas quantas aquelas que suporta o Facebook. Outra das grandes diferenças é que o Google+, através dos seus serviços, como o próprio serviço google.com ou mesmo o serviço Gmail, permitem que o utilizador saiba em tempo real a atualização dos seus amigos na Google+. Ou seja que, mesmo que indiretamente, o utilizador está a aceder por várias vezes ao dia ao seu Google+, algo que, por força das circunstâncias, no Facebook ainda não acontece. Atualmente, a rede social Facebook é mais populosa, digamos assim. É aquela que tem mais utilizadores, neste caso, cerca de 750 milhões, bem longe dos 10 milhões do Google+, que, todavia, só se lançou há 2 semanas no mercado. E a propósito, Outra rede social está hoje de parabéns. O Twitter comemora 5 anos de existência. No desporto, os encarnados do Sport Lisboa e Benfica são motivo de notícia por vários motivos. A começar desde logo com a contratação de Danilo. Os brasileiros do Santos Futebol Clube aceitaram a última proposta do Sport Lisboa e Benfica, 10 milhões de euros pelo passe de Danilo. Mas agora o problema é quando é que Danilo virá para Portugal. O empresário do jogador brasileiro adiantou à comunicação social que o Santos quer que o jogador se encontre lá no Brasil até ao final do Mundial de Clubes. Algo, ou seja, que neste caso acaba em dezembro. Algo que o Benfica não quer. Caso Danilo não venha agora, a proposta será retirada. O empresário defende a equipa encarnada, dizendo que o Mundial de Clubes interessa não ao jogador, mas apenas ao clube, neste caso, o Santos. Ainda outro motivo de destaque, e ainda a propósito do Sport Lisboa e Benfica, é o facto dos encarnados terem de receber no dia 26 e não no dia 27, como pretenderiam, a equipa turca do Trabzonspor a contar para a terceira eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. O Benfica pretende ir jogar com o Trabzonspor no dia 27, com o objetivo de que Luizão e Maxi Pereira, a participar na Copa América, se recuperassem por mais um dia. Esta Copa América acaba no dia 24 de julho e quer Maxi Pereira pelo Uruguai, quer Luizão pelo Brasil, estarão presentes neste evento desportivo. Entretanto, a UEFA não aceitou a solicitação do Benfica e disse mesmo que os encarnados terão de jogar no próximo dia 26. A segunda mão irá ser na Turquia no dia 2 de agosto, uma terça-feira. Há ainda algumas questões para resolver na Turquia. Paira uma certa incerteza sobre o futebol turco neste momento. É que, inclusive, o Trabzonspor e todas as equipas turcas em participação nas competições europeias podem ser excluídas da prova na sequência do escândalo que está a abalar o futebol na Turquia, que neste caso está relacionado com várias equipas do primeiro e segundo escalões que manipularam resultados. Uma delas, o campeão turco, o Fenerbahçe. Para já, ainda não há homologação do campeonato por parte da Federação Turca de Futebol, o que deixa tudo em aberto, inclusive o facto das equipas turcas serem excluídas das competições europeias. Ora, uma delas poderá ser o Trabzonspor, que, como disse, irá então já jogar com o Sport Lisboa Benfica no próximo dia 26 de julho. Ainda sobre os encarnados, 20 milhões de euros. É a cláusula de rescisão de Luizão. Luís Filipe Vieira demonstrou hoje a intenção de manter no clube encarnado o jogador brasileiro. O defesa que está a ser pretendido por clubes como o Paris Saint-Germain. A equipa francesa lançou uma proposta de 7 milhões de euros que o Benfica não aceitou. Luís Filipe Vieira disse mesmo que a vontade do jogador seja sair, o Benfica fará tudo para o manter na luz. E como disse, 20 milhões de euros é a cláusula de rescisão em contrato que Luizão assinou quando renovou pelo Sport Lisboa e Benfica. E assim fechamos mais uma edição de Antena News, a última na minha condução. Na próxima segunda-feira, a jornalista Diana Melo passará a acompanhá-lo de segunda a sexta com o mesmo programa, Antena News. Fique bem, tenha um bom fim de semana e até sempre.